A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora bem, tudo pronto para mais uma Jukebox. Seja então muito bem-vindo. Hoje vamos fazer um caldinho. Não é um caldinho verde, mas é um caldinho com muitas cores musicais. Muitos estilos, três estilos bem diferentes. No final da década de 70, os Kiss, I Was Made For Loving You, era assim o rock já a piscar o olhinho ao disco sound. Depois tínhamos em 85 aquelas músicas que se ouviam na praia ou no campo com um rádio de mão, duas colunas, aqueles radiozinhos de mão com rádio e cassete, andava por todo lado, tocavam muito bem, por acaso, davam um som muito jeitoso. Jeitoso, hum? E jeitosinhos também eram os Modern Talking com You Can Win If You Want. Depois, já na era do CD, com as cassetes um bocadinho já postas de lado, tínhamos os Enigma, Return to Innocence, em 1994. Tudo boa música para recordar na sua jukebox. Venha daí, porque recordar é mesmo bom. Jukebox. On your way, you will see that life is more than fantasy. Aí tivemos Enigma, Return to Innocence, Modern Talking, You Can Win If You Want e Kiss, I Was Made for Loving You. Porque gostamos da boa música que se fazia no passado, convidamo-lo a estar novamente aqui na Jukebox. É mais uma emissão para recordar as três décadas da música, anos 70, 80 e 90. Jukebox.